Boa noite, identifique, desça para 2 mil pés, chegada a mar e voe proa de TAP. Amador Control, SNS 6224, intercept TLS, o course 0110. 3178, ajuste no 097. Copiou o ajuste, 3178. Chanel 6224, contact tower 118, small 905. 118, 905, SNS 224, thank you. Good evening, SNS 6224, final approach, LSO course 0810. Portion air 6224, your continue your approach to runway 10, report on auto marker down and lock it. Auto marker down and lock it, 6224, report. Great, taxi Europa 084. Europa 084, maintain position, stand by, just 1 minute please. Maintain, Europa 084. 3898, na escuta da torre. Ajeito na escuta. Ciente. Air Europa 084, you're clear to taxi to hold point of runway 10 via apron number 1, India and Alpha. On hold point of runway 10, call this frequency ready to start your takeoff. The KNHS 1017. KNHS 1017, apron 1, India and Alpha to hold point runway 10 Europa 084, across the line. Webjet 571 no meio, identifique, desça ao 050, chegada a Mari. Afirmativo. Our mark is down and locked. 6224, you're clear to land on runway 10. Wind 070 degrees, 06 knots, and KNH 1017. Clear to land on 07, also next to 224. No 074, pronto, cópia. 074, autorizado Salvador Guarulhos, via peso Luna 6, após Belo Horizonte, após DCT posição trível, restante conforme rota, o nível é o 360. A saída da Euleda Bridge, decola da 10, curvando à direita. O código é o 5165, trans, e o controle em 120.8. Aguarda para o cotejamento, por gentileza. Salvador, Alta 3. Follow Thunder Bay 3, body shadow pushback. Afirmativo, 4235 inicial. 624 on the ground at 07, clear runway to your right, taxi via Alpha, hold short, taxiway Juliet. Taxi via Alpha, hold short, do that, 224. Runway 10, pass 084. 084, line up and maintain, line up and wait, 084, line up and maintain. Line up and wait, 084. 5972. 5972, prossiga. Seria o nosso clearance? Sim, um momentinho, por gentileza, o número 2. Sim. 1074, pronto pro cotejamento? Cotejamento correto, chama pronto no box 02. 5972, aguarde um minutinho apenas para cópia. Ok, 5972. 5972, prepare a saída da El Leda Eudes. Da El Leda Eudes. Da El Leda Eudes, 5972. 084, you're clear to take off. Wind 170 degrees, 08 knots, QNH 1017. Clear to take off runway 10, runway 084. Senhor, boa noite, 3305, da Fox, 06, vamos para a cópia, Fox. 3305, aguarde o minuto número 2, prepara a Puka Transição Caju. Puka Caju, obrigado. 224, hold short, taxiway Juliet. We have an aircraft finishing pushback on apron number 3, or correction, on apron number 1, gate number 3. Roger, load, park, up, far, to that, 224. 5972, pronto, copy. Permitiu. 5972, autorizado Salvador Galeão, via Pesolo, correção via Whisky 50, após Eudes, restante conforme rota, o nível 320, saída da Eule da Eudes, decoladão no zero, curvando à direita, o código 5174 e o controle 1208. Bob Galeão 320, da Eule da Eudes. Uniforme 50, estratégico da direita após. 5174, 120.8, controle de saída. 5972, chama para acionar. Correto, chame pronto, 5972. Error up 084, airborne at 10. Call departure control frequency 120.8. 108 by 084. Autorizado o táxi até o ponto de espera quando chama pronto, o ajuste 1097 via India Alpha, o 4235 da Azul. Russian Air 6224, you're clear to taxi to gate number 1 via Juliet. Pay attention on aircraft of Azul Company, Embraer 190. Aircraft Azul on site, clear 1 via Juliet, position 1. Bom dia, 17, já contará, estabilizado ELF da pista 10, 17. Quatro, dois, três, cinco, autorizado a linha de decolada pistão no zero, vento 080 graus, 07 nós. A linha decola, azul 4235. Autorizado a linha de decolada pistão 0, azul 4235. P3, 05, pronto, cópia. P3, 305. Autorizado, Salvador Recife, via Polisco 58, após Alfa Romeo Uniforme, após direto. Nível 330, realiza o perfil da saída Puca, transição Caju, decola da 10, curvando à esquerda. O código é o 51166 e o controle 1208. Poderia confirmar o telefone? 51166. Salvador, Polisco 58, depois Aradu, depois DCP, 330, Puca Caju. 10, primeira curva esquerda, 5166208-3305. 5166-1208, cotejamento correto, chama pronto no 612-3305. Demoremos quando pronto, já. Grato. Visual, 3178, chame torre 118, decimal 9. Torre 2, normal de 118. E Y light para. Ok, I will contact in front. Pro 235, decolado 14, controle 1208. 208, 4235. Boa noite, 3178, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Zona 78, livre pouso, pistão na 0, vento 0, 70 graus, 07 nós, ajuste na 097. 3178, poderia checar o trem? Tá abaixado e travado. Grato. Do you read me? 665, go ahead. We just contact infra-air, they're going to your position to support you to your apron, to your gate. Okay, we are waiting. Salvador, 3305, feedback, acionamento, portão 6. 3305, Aguarde 2 minutinhos, por gentileza. Não aguardo, 7332. O Rio 5972 está pronto para o pushback acionar. 5972 está livre acionamento, pushback em coordenação com solo e freio, chama para o táxi. Chama para o táxi, 5972, livre e push. 9 e pushback em coordenação com o fio de sol, chama para o táxi. Pushback finalmente, chamando para o táxi, 7332. Torre Salvador, muito boa noite, tá? Objeto 5716, ILS da 10 baixo, está travado. 5716, continue a aproximação, aguardando informação de pista livre. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 5716. 3178, solo azul no 8, livre à direita, ao livrar, mantenha a minha frequência, táxi autorizado via Alfa, reporta antes da Juliette, inicialmente mantenha a posição antes da Juliette. A 72 já teria informações do táxi? Informativo, informação do táxi que eu tenho aqui, 03 a bordo, 3h25, e Guarulhos alternado. Grato, quando pronto, autorizado o táxi até a entrada do Pátio Uno e aguarda para ingressar, reporta para ingressar o Rio 5972. Web 5716, o vento 070 graus, 0612 a nós, ajuste no 017, livre pouso, pista no 0, cheque o trem. Autorizado pouso, baixo, está travado, 7-1-6. Frequency 126, decimal 85, enable 125, decimal 45. Sorry, say again the frequency, drop 2-4. 126.85, 125.45. 126.85, 125.45, drop 2-4, right? Right. No 4. Azul 4235, chame Recife, 133, decimal 25, alter, 125, decimal 1. Ciente autorizado, táxi até o ponto de espera da pessoa 020. Alfa no ponto de espera, chama pronto, o ajuste 1017, Rio 5972. 3178, aguarda antes da Juliette. Aguarda antes da Juliette, 3178. Para o taxista, 3305, 139 a bordo, 3h20, Natal. Ciente, mantém a posição 3305. Na posição. Web 5716, solo 20, livrou, táxi via Alfa, vai aguardar antes da Juliette. Correção, táxi via Alfa, quilo para o pátio 3, posição 06 do pátio 3 do 5716, atento à aeronave da Rio, taxiando. Alfa, quilo para o 06, está atento. Tan 3305, autorizado o táxi a retaguarda do Boeing 727 da Rio, até o ponto de espera da pista no 0, quando chamar pronto, torre em 1-2-95, ajuste 1017, o 3305. Seguindo o Rio, quando informaremos o ponto de espera, Tan 3305 no 017. 172 da Rio, pronto. Livre decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 062 é nós, o ajuste no 097, Rio 5972. Cinco na escuta? Afirmo, na escuta, senhor. Após a rolagem do tráfego da Rio, ali mantém cabeceiro no zero. Após a rolagem, deve manter o 3305. Após o tráfego, pode prosseguir o 3178? Afirmativo. Então, 3178, após o tráfego da companhia, autorizado até a área remota do Pátio Uno. Inicialmente é remota 1-4. Torre, confirma o web 5796 a posição S5? Negativo, porque eu tenho aqui a posição 06 do pátio 3, o web 5796. Ok, gente. Coordena com a equipe de solo infraero, o 5796. Coordena, 5796. Com 972 decolado aos 24, controle no 208. 208, uma boa noite, obrigado. Controle, boa noite, o Rio 5972. Decolou com os 1200 reais. 5972, total 320, saída da Elba, controle mesmo. Saiu ali da ascensão ao 320, o Rio 5972. Livre decolagem, pistão no zero, vento 080 graus, 062 é nóis, ajuste 1017. Livre decolagem 3305. 2 minutos a mais, senhor. Seria como 42 minutinhos? Afirmativo. Pode terminar o alinhamento aí da pista. Muito obrigado, senhor. Rio 5972, vou direto eu. Cedendo eu disse 5972. 05 na escuta. Tá, 3305 na escuta. Afirma, senhor. Pronto para decolagem. Se tiver com algum problema técnico, precisa aguardar mais um pouco, não tem problema nenhum. Somente a entrega da cabine e posicionamento de velocidade. Muito obrigado. Pronto para decolagem, 3305. Ciente, 080 graus, 062 é nóis, o ajuste 1017, livre decolagem, 3305. Decolagem, 3305. 317 na guarda no balizador, aguarde um minutinho, por gentileza. Pátio, fiscal de pátio. Fiscal de pátio na escuta do... 3305, decolado aos 27, controle 1208. 208, obrigado, bom trabalho, chefe. Controle Salvador, boa noite, TAN 3. 305, decolou 1500, UCA, Caju. Boa noite, voo 330, está sob vigilância. 330, Puka Caju, está 305. Autoriza direto Aracaju para 3305. Quem precisa sair da 3305? Manter o preço da saída até 3305. Boa noite, o total 9908, 320 Guarulhos, cliente da fonte para autorização. Total 9988, aguarde um minutinho por gentileza, prepara a Eulia da Bridge para o Guarulhos. Cliente, é o 9908. 9908. Prossiga. 9908, autorizado Salvador Guarulhos, Repuso 1 no meio, após Belo Horizonte.